homem que te criou. O peito que te deu leite não foi o que mais te amou. Ora, muito bem, 14 horas e 15 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, hoje somos o 16 de outubro de 2024. Muito bem, estamos aqui, estamos já quase no Natal. Ora bem, eu ainda estou a chegar, já estou a falar assim já um bocadinho bem avançado. Pronto, ora então tenho aqui uma dedicatória para todo o auditório, para todos os animadores, para todos os doentinhos espalhados pelos quatro cantos do mundo e para nós todos, pelo mundo inteiro, que todos precisamos, que é Nossa Senhora traga paz ao mundo, que é verdade. Deus queira, Nossa Senhora nos acompanhe a todos nós e nos traga tudo que nós mais desejamos e principalmente paz, saúde e amor. Ora, que assim seja, a pedido de Dona Irene do sudoeste de França. Ora, então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Tu que vens, vem no nosso espírito encontrar a paz e mostrar ao mundo que a fé nos terás. É como sentir a nova força que nos faz viver melhor. Sem saber, vou ao teu encontro acreditar em ti, cumprindo promessas que te prometi. Fátima, tu és inspiração para cantar esta canção. Nossa Senhora, creio em ti, faz o milagre que eu pedi. Traz paz ao mundo e traz amor, transforma o ódio num amor. Nossa Senhora, sabes bem que és para nós a nossa mãe, e os peregrinos são para ti a prova de um amor sem fim. Encontrar Fátima no nosso coração e amar sempre que pecar, pedir perdão, sonhar que este mundo pode ser melhor se alguém cantar esta canção. Sem saber, vou ao teu encontro acreditar em ti, cumprindo promessas que te prometi. Fátima, tu és inspiração para cantar esta canção. Nossa Senhora, creio em ti, faz o milagre que eu pedi. Traz paz ao mundo e traz amor, transforma o ódio num amor. Nossa Senhora, sabes bem que és para nós a nossa mãe, e os peregrinos são para ti a prova de um amor sem fim. Ciel, c'est du soleil toute la journée. Anda bem dançar o Vira, que o Vira é tradição. É dança do nosso povo, a mais bonita canção. Anda bem dançar o Vira, e o Vira é tradição. É dança do nosso povo, a mais bonita canção. Em romarias e festas, por todo o nosso país, as tradições são modestas.

trabalhar e à segunda-feira já me está a telefonar. Ela só me quer para durante a semana. Desculpem lá, se estiver a ouvir, foi um engano meu. Ela vai a seguir, tá? Então, uma boa continuação, até já. Ela só me quer para durante a semana. Abra apostar, abra apostar. Ela comigo só sai ao fim de semana. Abra apostar, tu abra apostar. Vou ter de investigar. Estou preocupado, já me estou a sentir meio enganado. E que ao fim de semana, quando eu ando bem, chega segunda-feira, não há nada para ninguém. Ela só me quer para durante a semana. Abra a pestana, abra a pestana. Ela comigo só sai ao fim de semana. Abra a pestana, abra a pestana. Ela só me quer para durante a semana. Abra a pestana, abra a pestana. Ela comigo só sai ao fim de semana. Abra a pestana, tu abra a pestana. Ela só me quer para durante a semana. Abra a pestana, abra a pestana. Ela comigo só sai ao fim de semana. Abra a pestana, abra a pestana. Ela só me quer para durante a semana. Abra a pestana, abra a pestana. Ela comigo só sai ao fim de semana. Abra a pestana, tu abra a pestana. Ora, muito bem. Ora então, 14 horas e 44 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora bem, vamos então ficar com a Tonicha. Ora, zumba na caneca para o Sr. João, para o Sr. Casimiro, para o Rui de Brito e para o Sr. Rui e para o Sr. João de Sousa. Então, vamos escutar. Fiquem bem. Até já. Ora, zumba na caneca, ora na caneca. és imigrante, deixaste tua nação, a família em Portugal, mas está no teu coração. A tradição portuguesa levas na tua bagagem. Quando chegar agosto, Deus te dê boa viagem. Longe dos céus, deixa a família chorar. Pede sorte a Deus, pensando em regressar. Família sagrada, sem prejudicar ninguém, luta para não faltar nada. A saudade é bastante, dói tanta despedida. O português imigrante é sempre gente querida. Longe dos céus, deixa a família chorar, pede sorte a Deus, pensando em regressar. Traz sempre na ideia, saudade até Natal, da sua pequena aldeia, do nosso Portugal, da sua pequena aldeia. Ora, muito bem. Ora, então, vamos ficar aqui com mais um pedido, que é de uma equipa de portugueses que estão a trabalhar aqui em São João da Arruela. Ora, então, para eles todos que estão à escuta da emissão da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, uma continuação de um bom trabalho e muita sorte e felicidades pela vida fora desses todos os trabalhadores, ele e todos eles que vêm por esse mundo além para ter uma vida mais estável, talvez, e dão tudo para que tudo corra bem. Ora, então, vamos ficar com Jorge Ferreira, Não Há Amor Como o Primeiro, e uma continuação de uma boa tarde. E até já. De amor, o primeiro amor.

Ora, é muito bem, 14 horas e 54 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, eu aqui vou passar o Zé Amaro Malhão do Beijo para todos aqueles e aquelas que estão à escuta da minha emissão. E uma continuação de uma boa tarde. E então vamos ficar com Zé Amaro Malhão do Beijo. Até já. Temos festa e então eu fui mais abaixo. Dei-lhe um beijinho na boca. Ora, muito bem. Ora então, 15 horas e 4 minutos. Então vou dar a minha receita hoje da cozinha da avó, das nossas avós. Era a melhor comida do mundo. Tomaram-me nós hoje a das nossas avós e a das nossas mães a seguir. Mas a das avós é o que mais deixa saudades, porque eram umas comidas mais saudáveis. Das nossas mães também eram, mas já não eram tanto, tanto. Pronto. Então vai ser papas da panela da avó. Ora então, pegamos num tacho ou numa panela, como vocês quiserem chamar, e pomos ao lume a ferver, não é? Podemos deitar um bocadinho já de azeite, uma areinha de sal, pouco, porque então vamos a juntar depois um bocadinho de peito de frango a cozer. Juntamos-lhe um bocadinho de bacon defumado a cozer e um bocado de salpicão ou chouriça, ou um bocadinho até de orelha, fresca ou defumada. Pomos aqueles ingredientes lá a ferver. E depois vamos tirá-los para desfiar dessa água. E pomos numa água mais própria. Não vale a pena deixar relar, porque depois é para dar mais um bocado de sabor na água em que vamos fazer as papas. Então depois, quando está isso meio cozido, tiram tudo para fora e vão desfiar aos bocadinhos. E até se quiser pôr umas costelinhas de porco fresquinhas, daquelas que nós fazemos os regiões, também pode juntar. As carnes como vocês gostarem. E depois vai ser isto tudo partido, muito bem partidinho, aos bocadinhos. E vamos então a juntar na calda que vamos ter ao lado para fazer as papas. Então, e juntamos lá, na água. Vamos pôr depois também um bocado de azeite, um bocadinho de sal. E vamos a juntar lá as carnes todas, juntamente com a abóbora partida aos bocados. Pode ser meio quilo de abóbora para 4 pessoas, ou 1 quilo, como vocês gostarem. Não tem problemas. E depois, junto-lhe também logo um bocado de hortaliça. Eu gosto da couve galega. Ou trinchuda, se for no tempo das trinchudas, que já tenham boas trinchudas. Ou repolho. Qualquer coisa de legumes é bom para a nossa saúde. Faz bem. Pronto, e vamos deixar cozer a abóbora com os legumes e as carninhas, que já estiveram no alado, água ao lado, para sair certo sabor, para não ser tão fortes. E já estão desfiadinhas ali dentro da panela que vamos fazer as papas. Deixamos ferver. Quando a hortaliça estiver cozida, a abóbora também já está meio arrolada, porque é um instante para se relar. Pouco tempo, 5, 10 minutos a ferver, ela está pronta. Não vale a pena depois relá-la, não é? Não é nada para relar. Consoante ela ficar, deixem estar. Mas 10 minutinhos a ferver, está tudo pronto. Então, depois de estar pronto, vocês vão a juntar farinha de milho. Elas estão a ferver lentamente, a abóbora e os ingredientes que vocês já têm lá dentro, e vão deitando, pegam numa manchinha de farinha, vão deitando e mexendo com uma colher, ou um garfo, mas normalmente com uma colher. Vão mexendo, vão deitando, pouquinho a pouquinho. Deitando, não é como um bolo que vamos deitar lá uma colher cheia de farinha, não, não é assim. Pegamos nela na mão, enchemos nem vasilha, quando vocês a tiver, a farinha de milho branca. E vão deitando em cima desses ingredientes todos que vão fazer as papas. E vai mexendo, vai mexendo. Quando vi que está a ficar assim mais ou menos, não pode ser muito grossa, mas também nada, assim um bocadinho, a meio gás. Então, vão mexendo, vão mexendo. Quando vir que já estão mais ou menos boas, que não está muito grosso, nem está líquido, está bom, vão deixar ferver e ajunto lá uma colher de vinagre tinto ou branco. Eu prefiro sempre tinto, de vinho. E deixam ferver. Vão mexendo, vão fervendo. Se vi que elas até estão muito líquidas, ou deitam mais uma manchinha. Deitando e mexendo, deitando e mexendo. Porque senão interola. Depois é mais difícil para ela desinterolar, não é? Pronto. E estão boas para comer. Deixam ferver mais ou menos um minuto ou dois. Depois deitar a farinha e o vinagre, uma colherinha de vinagre, e pronto, estão boas para comer. Se quiser saber que depois ao comer quer mais um bocadinho de vinagre, pega na botelhinha e põe no prato. Cada um é ao seu gosto. Pronto, ora, o que interessa é que tenhamos muita saúde, paz e amor quando estiverem a comer. E vamos então à boa continuação da boa tarde e a boa disposição aqui dos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. E vamos à boa música portuguesa. E fiquem bem. Até já. Entra, seu padre. Entra, meu filho, entra. E naquilo que eu conseguir, estou cá para te ajudar. Problemas por arrastar, problemas por arrastar, eles aparecem por aí. De manhã fui à tasca do vino, foi aí que percebi. Depois de beber três bagaços, tropecei. Estava meia descoberta e eu olhei atentamente e tinha uma ferida aberta. Então foi essa hora certa, então foi nessa hora certa. Parecias emocionado quando viste a ferida aberta. Será que estavas preocupado? Isso não lhe fizeste nada, ai foi esse o teu pecado. Até fico entusiasmado ao ouvir isso, senhor padre. Levo a cruz ao calvário, eu pensava que pecado era, mas se fosse ao contrário, por isso vim ao confessionário para entender outra doutrina. Oh, meu filho, tu vai lá, tens que ajudar a menina. E se te engraça te cair e não te fique na memória, anda para aqui, para a minha beira, vais-me contar essa história. Dá licença, seu padre, sou eu de novo. Entra, meu filho, entra, entra. Já foi passado um ano, vou-lhe contar, senhor padre, que eu tenho alma guerreira. Bem-aja, meu filho, a ti e à santa enfermeira. Essa é a única maneira, eu por ela me apaixonei e com ela quero casar. Oh, meu filho, acredita. Mas é que a enfermeira acabou por engravidar. Nasceu na semana passada o nosso filho Zacarias. Por ele dou graças ao Senhor. Um bem-aja do meu filho por esse grande louvor. Mas eu sou branco e ela é branca, e o moço saiu de cor. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Que essa alma te consagre. Acredita, ó meu filho, que te aconteceu um milagre. Acredita, ó meu filho, que te aconteceu um milagre. Muito bem, 15 horas e 13 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com mais um pedido de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar com Roberto Leal e Kim Barreiros. Arrebenta a festa, é sempre a andar. Ora então, fiquem bem, até já. Baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta. Ora, muito bem, 15 horas e 17 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, então, vamos ficar com Joaquim Sena para Querida Mãe, Eu Te Agradeço, para a senhora, sua mãe, Maria Antónia Dias, e para todas as mães espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora, vamos então ficar e escutar Joaquim Sena. Querida mãe, eu te agradeço. Até já. Thank you. Bom, estou a ver que não está em ordem esta música que eu queria passar, mas vou ver se consigo passar uma música mais para a frente para a Dona Antónia Dias. Então, até já. Ora, muito bem. Ora, então, 15 horas e 23 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, vou continuar com o Joaquim Sena para sua mãe, Maria Antónia Dias, e para todas as suas pessoas amigas e para todas as mães. Pronto. Então, tudo o que eu vivi. Fiquem bem. Até já.

arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Magia.

paz na montanha é uma solidão. Agarra-se uma coroa de prata, coração da mulata lá no meu sertão. Vem cá, morena, sai da janela, vem a ver a lua, o bicho está tão bela. Vem cá, morena, sai da janela, vem a ver a lua, o bicho está tão bela. Sai da janela, venha ver a lua, como está tão bela. Vem cá, morena, sai da janela, venha ver a lua, como está tão bela. Ora, é muito bem, 15 horas e 52 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Ora, então, da minha parte, para todas as mães presentes e para aquelas que já partiram, mas sempre junto de nós, vamos ficar com Anjinho, obrigado, mãe. Então, fiquem bem, até já. Depois do sol. Orei muito bem e assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido de vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e desde já fico muito obrigada a todas as pessoas que me ligaram e que continuo a passar um bom fim de tarde, um bom fim de semana e para a semana, se Deus quiser, cá estarei. Eu vou passar o hino de Portugal por todos nós. Até já. Para a continuação de uma boa tarde, um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser. Um beijinho cheio de paz e de saúde para todos nós. Fiquem com a RTP Internacional. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. Três da